eu volto de repente àquele nosso sítio que eu não consigo deixar. Não sei se é de mim ou não queres saber. Pergunto-me se nos voltamos a ver. Porque nada é impossível quando ainda é possível acreditar. Ei, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Agora, não agora, porque eu já mal consigo distinguir onde é o paraíso sem ti. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Ei, se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Oh, se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no coração. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho. E quem não gosta? Claro, mulher gosta de carinho, mulher gosta de tudo, mas mulher gosta de respeito de quem está. Muito bem. Muito bom dia, um bom e excelente sábado em minha companhia. Vamos então iniciar este programa com boa música, sim senhora, mas unicamente a boa música, boa disposição. O solinho ficou no bolso, ficou a dormir, trouxe a chuvinha. Também precisamos dela, não é? Tem que ser. Tudo bem desse lado, é o que se quer. E então vamos então dar início a este programa, passar uns dedinhos de conversa com vocês, claro que é importante, e também música, claro que sim. Hoje dois convidados, Dani Tibério e António Borges, que está aqui hoje presente, vão estar aqui hoje presentes para falarmos então das músicas deles. Tudo de bom? E vamos então a isto, à música. Mulher gosta de carinho, claro, tinha que começar assim, porque é 8 de março, que foi nesta semana, Dia Internacional da Mulher, mas é sempre assim, uma mulher sem um homem, um bom, claro, um jeitoso ao seu lado, é sempre uma grande mulher, não é assim? Claro que sim. Passar as coisas do bom lado, de ver as coisas positivamente, é o que tem que ser, não é? Música, claro. Já sabes qual é o jeitinho, mulher. Gosta de tudo, carinho. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem goste de carinho, se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem goste de carinho, se tiver outro sabor.

que te corté las alas. Él te hizo volar, él te hizo soñar. Bonito, tá bonito, dá para dançar, não dá? Então não se esqueçam e comecem já a agendar, claro que sim. Pois, o primeiro deste ano, enfim, até que enfim, claro que sim. 30 de Abril vai ser então o baile da rádio, o baile da Revolução dos Cravos, sim senhor. E lá estaremos então com a Ágata, sim senhor, a Ágata. E sem esquecer os nossos amigotes, os Capa Negra, claro que sim. Já há muito tempinho que não os vemos. Já há muito tempinho que não temos o nosso bailarico. E lá estaremos, sim senhor, uma organização da Rádio Arcángel. Isso não se esqueçam, que o mais importante, damos tudo e fazemos tudo para que possamos organizar isto. Vou tempo? Claro que sim. Mas é assim, é vida e tem que ser, não é, gente? Claro. Então, não se esqueçam, começam já a apontar, a agendar. 30 de Abril, onde é que vou? Ao baile. E não esquecer. O sítio do baile é na sala de Saint-Privé-Saint-Mémin. Isso é muitíssimo importante. Não é na sala de Montici, onde temos hábito de fazer, mas sim na sala de Saint-Privé-Saint-Mémin. Está apontado? Claro que sim. Mas isso, essas informações todas, vocês podem ir encontrá-las em todos os cantos, porque através das redes sociais, aqui na rádio, tudo isso, toda a gente pode, sim senhora, responder. Claro que sim. Música e da boa, tá bonito. E que acham? A Ágata, uma das nossas convidadas, brevemente. Levou tempo a escolher, mas gostaríamos que fosse a grada de toda a gente e uma pessoa que já há muitíssimo tempo que não cá vinha. E era por isso que a escolha foi esta. E acho que está uma boa escolha. Claro, da parte de uma equipa do Conselho de Administração, uma pessoa não escolhe sozinha, tem que ser a vários. Também perante também o cachê, perante o financiamento e tudo isso, é muitíssimo importante que nós também vejamos isso. Quantas são quantas? Claro que sim. E vamos a isto. Claro, a boa, a da boa música. Tudo bem desse lado? Está mesmo? Então vamos. Porque a Rádio Alconcer é uma das melhores, de certeza. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Deixaste a minha vida, são três. Bendita a hora que tu foste embora de vez. Maldito o dia que eu te deixei regressar. Eu já não sei como. Eu gosto de ti, tu gostas de mim. I belong to you, you belong to me. Arde mais que chile, vou ficar bem louca, vou ficar tão silly. Pela noite dentro, dá-me um movimento. Diz-me ao ouvido, mami, eu te necessito. Dá-me um besito, dá-me um besito. Uma voz que fosse minha, cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Nem certeza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. sabor do teu beijo.

Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Ora vivam! Hoje, no século XXI, ainda se discute sobre o lugar da mulher na sociedade. Há países em que a mulher não passa de um mero objeto que pertence ao marido. Não pode sair de casa sem ele. Não pode conduzir. Não pode trabalhar. Não pode estudar. E se sair, vai ter que se cobrir completamente quando estiver em face de outras pessoas. E por que razão vos digo isto hoje? É para vos falar da integração da mulher portuguesa no contexto da imigração em França. Quando a grande massa dos portugueses veio para a França, vieram de um país extremamente patriarcal. Mas em França, as mulheres portuguesas foram conquistando direitos que nunca tinham conhecido antes. E desde logo porque começaram a trabalhar. E por conseguinte, a levar salário para casa. Este é um passo importante para a emancipação da mulher. Trabalhar em casa de famílias francesas, com outros referenciais, transmitiu às mulheres portuguesas uma nova forma de se emancipar. Ir ao café, fumar, vestir calças eram coisas que não faziam antes de vir para a França. As mulheres portuguesas integraram-se mais facilmente em França do que a maior parte dos maridos. Trabalharam com franceses e por isso aprenderam mais rapidamente a língua. Foram interlocutoras da escola dos filhos e da administração pública francesa. E conseguiram assim um estatuto ao qual não estavam habituadas. E até nas associações, mesmo se muito caricatamente ainda se fala nas mulheres que cozinham, há cada vez mais presidentes de associações, há mais mulheres a ocuparem lugares na direção, e nem só enquanto secretárias, e a pilotarem projetos associativos. Isto quer dizer que está tudo bem? É claro que não. As mulheres portuguesas têm de continuar a lutar, com os homens, evidentemente, pelos seus direitos. Mas não enquanto portuguesas imigradas em França, mas simplesmente enquanto mulheres. Ainda há salários desiguais, ainda há profissões em que são minoritárias, ainda há muito caminho para chegar até à igualdade de géneros. Mas enquanto portuguesas, o avanço foi espetacular. Mas esta é apenas a minha opinião. Quando não estou bem e preciso de te ver, não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto.

agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal, ver o povo que lá deixei, ver minha terra natal. Tenho saudades, muitas saudades, tenho um vazio dentro de mim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino traçou assim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino traçou assim. Em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal, ver o povo que lá deixei, ver minha terra natal. Em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal, ver o povo que lá deixei, ver minha terra natal. Tenho saudades, muitas saudades, tenho um vazio dentro de mim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino traçou assim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino traçou assim. Em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal, ver o povo que lá deixei, ver minha terra natal. Em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal, ver o povo que lá deixei, ver minha terra natal. Tenho saudades, muitas saudades, tenho um vazio dentro de mim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino traçou assim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino traçou assim. Sabem, a semana passada não teve cá presente, que fui representar, foi representar a nossa rádio, uma grande a representação, que era, era a 17ª jornada, 17º Encontro Nacional das Associações Portuguesas de França, onde se passava em Paris, dans la Cité Universitaire de Paris, na casa de André Gouveia, onde várias associações estavam presentes, Paris, mas também Bordeaux, Limoges, Tours e Orléans, por mim mesma. Para mim, acho que era importante eu lá estar presente, e fui ocupar o meu lugar de presidente desta associação, fui representar a nossa associação. Em Paris, onde se falou de tudo, onde se falou da saúde das nossas associações, para mim era importante ir ter com eles e falar e conversar neste juntamento associativismo, e defender sobretudo a nossa região e sobretudo a Rádio Arconciel, a nossa associação. Houve um inquérito que foi feito para saber como vão as associações. O mundo associativismo foi criado em 1981 por Mitterrand, de onde nasceu a lei da associação 1981. Em 1981, de 80 a 90, houveram 900 associações que foram criadas. Antes do Covid, haviam mais ou menos 500. Após Covid, unicamente 250 associações são ativas e conseguiram levantar cabeça. Hoje em dia, há poucos sócios. Os sócios estão em grande diminuição. 50% são proprietários dos locais, 50% não o são, e de facto de pagar um aluguer excessivamente caro não conseguiram levantar. 50% não conseguiram fazer as assembleias gerais, nem as tudo o que é ligado aos sócios, reencontrar os sócios, reencontrar os parceiros, não conseguiram. 20% conseguiram ter um bilão de fim de ano positivo. Somente 30% tiveram uma ajuda do Estado francês, 15% do Estado português, e entretanto foi mais a ajuda dos benévolos que foi o mais importante. Por isso, gostei de falar com eles, gostei de saber se unicamente nós encontramos esta dificuldade, é que somos os únicos a encontrar estes problemas de não aderir os nossos sócios. E foi importante saber como é que se passa lá fora, e o mais importante foi de saber que a nossa associação, uma delas, que muito bem hoje se está a portar, muito bem, ela hoje continua, e graças a quê? Graças à coesão e ao empenho dos benévolos, ao empenho dos 9 membros do Conselho de Administração que nunca largaram. O empenho também dos animadores que sempre cá estão presentes. E hoje aqui deixo o meu obrigada a vocês todos, da minha parte, da parte do Conselho de Administração, e também de vocês do outro lado, vocês ouvintes que estão sempre do outro lado a nos apoiar. É muitíssimo importante. Palavra que deixei também ao senhor Carlos Oliveira, cônsul-geral em Paris, onde ficou lá o nosso convite para que ele cá venha visitar, o novo cônsul, venha cá visitar então os estúdios da nossa rádio. Era importante também ele saber o quanto para nós é complicado, o quanto para nós, por vezes, temos aquela vontade de largar tudo e ir embora a correr, mas não. Temos que continuar, nós do nosso lado, perante as nossas vidas, perante os nossos trabalhos, perante as nossas famílias, que muitas vezes os abandonamos para aqui estar. E era isso que eu queria dar, esta mensagem hoje aos nossos ouvintes, porque eu sei que por vezes somos uns pedinchas e gostamos de pedir para que vocês sejam sócios, para que vocês sejam parceiros comerciais no perante as nossas férias, as nossas festas. Isso tudo é muito importante, porque eu gostaria de vos dizer que hoje, se a nossa associação faz parte das 250 que sobreviveram à pandemia, é graças ao nosso trabalho, mas também ao vosso do outro lado, em vocês serem sócios, em vocês serem parceiros. Eu sei que há muitas empresas que nos escutam porque estão no trabalho e têm esta nossa companhia, mas para ter esta companhia, para nós estarmos cá hoje, é preciso pagar faturas, é preciso estar sempre com a luzinha acesa, e para que a luz esteja acesa, para que a corrente chegue cá, é preciso pagar. E para isso, não é sair do nosso bolso, é sair do bolso de toda a gente, é sair para que vocês sejam sócios, para que vocês sejam parceiros. Porque organizar um baile? Nós organizamos um baile agora no dia 30 de abril para angariar fundos, para continuar a alimentar a nossa associação. E isso é graças a vocês que vão ao baile, porque indo ao baile e pagas 10 euros a entrada, ou pagas 8 euros porque és sócio, tens sempre aquela a vantagem de ser sócio, vais pagar unicamente 8 euros. Mas para isso nós temos que pagar o cantor, temos que pagar o grupo musical, temos que pagar a sala, pagámos tudo finalmente. E quando ficamos ao fim e fazemos as contas, dizemos assim, olha, fica o este, para que vai ser este? Olha, cuidado que há os impostos a pagar, olha, cuidado à luz, ao telefone, há tudo isto, há SACEMA. É isso, o mundo do associativismo hoje, mas é como uma empresa. Não é minha, não é vossa, é de nós todos. E hoje a comunidade portuguesa foi uma palavra que eu deixei ao Consul-Geral, ao Sr. Carlos Oliveira, também onde estava, um senhor que eu gostei muito de falar com ele, Pedro Rúpio, que faz, que é o nosso conselheiro das comunidades portuguesas a nível da Europa. Eu gostei muito de falar com ele e hoje disse-lhe, talvez a comunidade portuguesa de hoje não mereça o trabalho que nós temos. E ele disse-me, como assim, Cristina? Vocês têm que continuar. Eu disse, sim, temos que continuar, mas quando vemos o trabalho complicado que temos, onde deixamos as nossas famílias para trás, eu hoje gostaria de estar a beber um cafezinho com a minha mana, com a minha mãe, passar um tempinho com a minha mãe, passar um tempinho com os meus filhotes, mas não tocar na rádio. Ontem à tarde vim cá, e trabalho muito para a rádio, mas a comunidade portuguesa é que hoje merece este nosso trabalho? Aqui fica a nossa questão de hoje. Pensem e não deixem ir abaixo o que os nossos fundadores fundaram há 37 anos. Porque o meu orgulho hoje não é unicamente meu. O orgulho que eu lá fui falar a semana passada da nossa rádio foi dizer, há 37 anos que existimos, mas houve Covid, houve grandes momentos difíceis, mas continuamos de pé. É isto que eu gostaria que vocês guardassem em memória e tornem-se sócios e parceiros. Muito obrigada. Toda vez que vai sair o sol, eu estou esperando por você aqui, meu amor. A distância não consegue nunca afastar a esperança de mais uma vez poder te amar. Só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar. Só você me conhece, amor. Só você sabe bem quem sou. Sozinho em casa, fico a pensar se existe um outro alguém tomando meu lugar. Se um dia alguma coisa triste acontecer, o que existe em nós só Deus consegue desfazer. Só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar. Só você que conhece amor. Só você. O meu coração sozinho grita por você. Nada neste mundo vai fazer esquecer. Mesmo se um dia por outro amor eu me perder, só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar. Só você me conhece, amor. Só você sabe bem quem sou. Só você, meu amor. Só você sabe bem quem sou. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Toda a gente sabe que os homens são brutos, que deixam camas por fazer e coisas por dizer. São muito pouco astutos, muito pouco astutos. Toda a gente sabe que os homens são brutos. São feios, deixam conversas por acabar e roupa por apanhar. E vêm com rodeios, vêm com rodeios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Mas os maridos das outras não, porque os maridos dóceis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da mulher. E tudo que os homens não, tudo que os homens não, tudo que os homens não, os maridos das outras são. Gostam de músicas que ninguém gosta, nunca deixam a mesa posta. Abaixo de bicho, abaixo de bicho. Toda a gente sabe que os homens são lixo. Toda a gente sabe que os homens são animais que cheiram muito a vinho que sabem no caminho. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Toda a gente sabe que os homens são animais. Mas os maridos das outras não, porque os maridos das outras são o arquétipo da perfeição, pináculo da criação. Amáveis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da mulher. Miguel Araújo, marido das outras. Vamos guardar os nossos, que já não é menos mal. De seguida, os Némanos. Um beijinho? Vai, claro que sim. Estás pronta? Então lá, dá lá um beijinho. Não se faz tudo na vida, claro que não. Ou é música, ou é paleio. Pois é, mas estou cá. Sim, senhora, estou cá com vocês. E claro que, pois é, palabrear nem sempre dá um bom resultado. Mas estou cá com vocês. E agora vai, música, sim, senhora. E ficamos desde já com Agatha, sim, senhora. Está bonito? Está mesmo. Música. E da boa? Claro que sim. Hoje vou ao baile do amor. O meu santo me mandou para encontrar o meu pai. E tudo o que o meu santinho diz dá sempre um final feliz. Desta vez não vai falhar. Mas quando chegar agarrar na tua mão, convidar-te para dançar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bum-bum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. És o amor, só tu tens tudo que eu precisa. Bonito, bonito, oh. Foi no bailarico. Mesmo, e não se esqueçam então, 30 de Abril lá estará connosco, sim senhora, na festa da Revolução dos Cravos, onde então vocês já podem começar a agendar, sim senhora. De seguida vamos ficar com. Ora bem, Miguel Azevedo, Bailando Kuduro, música. Cintura, senta a pista cheia, todos dançam de loucura. Vai pro esquema na multidão. Hoje há festa e curtição. Vem pro esquema na multidão. Hoje há festa e curtição. A mão para a frente, a outra para trás. E dá meia volta se for escapar. A mão para a frente, a outra para trás. E dá meia volta se for escapar. Capaz. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vai E é isso, é isso, é isso. Continuamos no nosso play, mas não pode ser. Música. De seguida vamos ficar na voz DNA. E DNA vai nos interpretar então o que ela quer. Vamos lá ver o quê? Eu fui pro baile com a Maria. Ela é bonita, muito jovem e atraente. Ela não gosta de andar sozinha. E para bailar gosta de um homem valente. Eu pus-lhe a mão na cintura. Macho latino, eu puxei-a para dançar. Nunca pensei que ela queria. Noite inteira de folia, só para ela apertar. Lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho a idade dela, meu coração vai parar. Dois, três. Lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar. Fui pro baile com a Maria. Ela é bonita, muito jovem e atraente. Ela não gosta de andar sozinha. E para bailar gosta de um homem valente. Eu pus-lhe a mão na cintura. Macho latino, eu puxei-a para dançar. Nunca pensei que ela queria. Noite inteira de folia, só para ela apertar. Lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho a idade dela, meu coração vai parar. Dois, três. Lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar. Mais uma vez, é demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho a idade dela, meu coração vai parar. Dois, três, lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar. Dois, três, lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho a idade dela, meu coração vai parar. Dois, três, lá vou eu mais uma vez. Dois, três, vamos nós começar a nossa entrevista e falar um pouquinho de quem hoje cá está. Recebo hoje em entrevista Dani Tibério e então António Borges, que muito prazer que faz, e é sempre um fiel ouvinte, fiel amigo da nossa rádio. Muito obrigada, mas antes de palabrear, vamos ficar em música para vocês. Eu sei que vocês o António já conhecem várias vezes e tudo. O Dan talvez não o passe-nos tantas vezes e é por isso que agora vamos começar com o Renascer e ouvir o Dan Tiberio, que está aqui hoje presente. Aqui um bocadinho já vos dou a palavra, mas entretanto, música tem que ser. Temos que dar a conhecer aos nossos ouvintes para que vocês saibam do que vamos falar, do que se trata, quem eles são, o que eles cá vieram fazer, e é para vocês assim conhecerem um pouco melhor. O que é que acham? Música. Dos ventos, mar antigo, azul e céu aberto. espaço infinito. Para além da roda dos tempos, e ver raiar o ouro do granito, deixa ficar a tristeza, deixa ficar o rancor. Não à tua beira, ave branca ao teu fé, haja esperança e haja de tudo. Olá, muito bom dia, Dan. Bom dia, Cristina, tudo bem? Tudo. Desde já agradeço imenso porque vocês vieram ter cá a rádio. Não moramos a porta ao lado, mas que bem que faz, por uma como se diz em francês, mettre un visage sur un nom qu'on écoute. Muito obrigada desde já. Obrigado eu pelo convite e ao Antoine por me ter convidado também. Mas é um na verdade é assim, nós gostamos de passar as músicas, e é o meu prazer, passar as músicas dos nossos cantores, mas quando vos recebo por cá, para mim, é a prendinha, é como uma prendinha de Natal, porque ouvir-vos, muito bem, mas falar com vós pessoalmente, muito emoções mais verdadeiras. Mais importantes, é isso. Exato. Um muito obrigada a ti e vamos então falar deste trabalho. Vimos de ouvir um dos teus trabalhos, Renascer. Fala. Exclusividade. Olha, estou a preparar agora um trabalho que vai sair daqui a uns meses. Ótimo. E para a rádio é uma exclusividade hoje, especialmente para vocês. E estou a preparar um espetáculo também, um show com a coreografia, etc. E é assim, vamos ver o que... Agora que este período do Covid já está... As coisas estão melhor. A partir de segunda-feira, logicamente, não há nada já... Foi muito difícil para mim, porque eu sempre vivi da música, ao contacto do público. Bem, é um renascimento, pode-se dizer assim. E há que renascer, há que voltar, porque assim, esta pandemia foi uma fase nas nossas vidas. Acho que atingiu o grande, o pequeno, todos. E aí nos demos conta do pouco que somos. Exatamente. E acho talvez que fosse um momento em que voltámos a pensar novamente nos nossos, no que era fácil, no que era as coisas simples da vida, que muitas vezes metíamos de lado e nem por lá passávamos. E acho que talvez esta pandemia nos fez relembrar e pensar que a vida são dois dias. Exato. Muito bem, então fala-nos então deste renascer e deste trabalho. Então, olha, durante este período um bocado confuso, eu fui a buscar a inspiração no cotidiano e nas minhas raízes, na minha vida. J'ai fait, je parle un petit peu en français. Hein, ah, tout à fait, mais tu peux. Parce qu'il y a des gens français qui m'écoutent et ils vont dire un petit peu. Bonjour les gens français. Bonjour à vous. Donc, ils m'ont. Comment dire, j'ai fait un point sur ma vie, sur qu'est-ce que je fais maintenant, sur et donc voilà, j'ai la plume, j'ai écrit une dizaine de chansons qui sont presque toutes enregistrées, il manque plus qu'une chanson ou deux. Donc ce qui veut dire que pour qu'on explique un petit peu à nos auditeurs, Dan Tiberio, donc c'est auteur, compositeur, chanteur. Tout à fait. Oui. Donc c'est de ton inspiration, c'est ton propre travail. C'est un petit nouveau-né qui vient de sortir, celui-ci. Mais depuis combien de temps Dan Tiberio chante, joue? Je vais vous expliquer un peu mon parcours. J'ai commencé la musique très tôt, à l'âge de 7 ans. J'ai commencé par un... Vou falar um bocado de português agora. Eles gostam. Um bocadinho de francês, um bocadinho de português. O que nós sabemos fazer, não é? Por um instrumento enraizado nas duas culturas francesa e portuguesa, o acordeão. Numa escola, como Madi Elberg, que doit m'écouter, que é a Deauville, à Mansion, en ce moment. Et portanto, participei a um concurso, fiz parte do prodígio de l'accordéon avec Maurice Larchange e comecei este métier, esta profissão muito cedo, nos programas de Pascal Sevran, etc. E desde a idade dos 20 anos vivo da minha arte, da minha profissão. E há dois artistas, o Daniel Tiberio, músico, e o Daniel Dan, compositor, enfin Dan, chanteur, en fait. Donc il y a les deux casquettes. Les deux casquettes. On en pose une et on en reprend une autre, c'est bien ça? Absolument. Et quel est le plaisir aussi de pouvoir écrire et de partager, de pouvoir partager avec d'autres chanteurs et de te dire, tiens, c'est à moi ça. C'est le même plaisir de se dire, je chante pour moi et j'écris pour moi, ou j'écris pour moi et je donne mon écriture. Elle-même? Comment expliquer? En fait, c'est moi quand je compose, c'est... J'ai l'impression d'être récepteur d'une force supérieure. On me dit d'écrire ça. Et ça vient comme une... Les mots, tout est facile, c'est comme une évidence. Il m'arrive même des fois d'écrire des mots dont je ne connais même pas le sens. Et je vais regarder dans le sens. C'est quelque chose de très spirituel. Quelque chose on est un récepteur de quelque chose de... Et bien sûr, moi, j'ai beaucoup de gens qui jouent mes musiques, surtout au niveau de l'accordéon, parce que... Et puis ça fait toujours plaisir, j'ai des morceaux, des gens qui me jouent en Amérique du Sud par exemple, et donc c'est un sentiment qui est magique, c'est-à-dire qu'on lance quelque chose, on crée une musique et puis elle ne nous appartient plus quoi. Très bien, très bien. Et aujourd'hui tu penses que cette pandémie effectivement nous a mis à la maison, nous a dans tous les métiers, on va dire. Et tu penses qu'aujourd'hui, il y a un renascer, comme tu viens de cantar? Achas que há uma maneira diferente de ver a música? Achas que hoje podemos ver a música e o mundo da música diferente? Neste período que a gente que vivemos, acho que os artistas temos que ser mensageiros de esperança porque a gente sofreu muito e não houve espetáculos, não houve artistas e era muito triste, a gente via os programas na televisão, era... foi muito difícil para os artistas e sobretudo para o público também partilhar esses momentos de os encontros, essas emoções. É isto que nós, era o que eu dizia há bocadinho, coisinhas simples da vida que tínhamos tanto, que era uma evidência uma pessoa ir a um espetáculo, era uma evidência uma pessoa dar um beijo em alguém, era uma evidência uma pessoa ir comer ao restaurante com alguém, ou sair num bailarico, numa coisa assim, era tudo uma evidência. Hoje nada é evidente e tudo tem que se calcular. Exatamente. Para que seja feito. E é preciso sair desta virtualidade, deste mundo... ir ao encontro das pessoas, partilhar emoções, sei lá, é vida, não é? Claro. E a música ao vivo, ir ver um artista, é importante, porque a gente está a ouvir um CD, uma coisa, é muito bem, mas não é isso a vida. Não, claro que não. E precisamos que vocês estejam cá para nos alegrar e ter aquela variedade, bem variada, de música e de artistas. Não ter um fã, não ter um artista, mas ter um painel de artistas. Exato. Que nos acompanham. Para todos os gostos. E é isso que é importante, muitíssimo importante. Entretanto, vamos ouvir a que eu mais gosto, também posso gostar, também posso ter os meus gostos. Para mim, acho que é já tive a oportunidade de ouvir e gostei muito. Qual e é? Vamos ficar com o meu farol. Ah, então, depois eu digo alguma coisa sobre este tema. Então vamos já ouvir o meu farol e depois de seguida o Dan vai nos explicar um pouquinho. Gros bisous a Diki de Bragança. Olha, já está. Até lá. Que é de pôr a fundo no carro, de sair sem destino. Não achas? Realmente sim. Então fala-nos um pouquinho do meu farol. Meu farol é uma homenagem a um amigo meu que está em Bragança, que se chama André Nobrequi, que tem uma doença a nível da miopatia de Saint-Jean. E é uma pessoa que dá muita coragem aos outros. E quando às vezes tem momentos assim de... momentos de, assim, de solidão ou onde não me sinto bem, penso nele e penso na força que ele transmite e é assim. É por isso que muitas vezes uma pessoa para com, como se diz em francês, é um petit bobo de é. Rien du tout e um s'arrête de vivre. C'est un super-héros, voilà. C'est quelqu'un qui se... qui me transmet, je suis toujours en contact avec lui, tous les jours on échange, il a passé 10 ans ici en France, et là il est reparti à Braganza chez ses parents, et voilà. C'est un petit clin d'œil à cette, en tout cas, c'est joli. Belle personne, voilà. Moi j'aime beaucoup. Obrigado. Dan, deixa-nos então aqui uns contactos, como de entrar em contacto contigo e para que o nosso auditório, nunca sabe, precise dos teus serviços e de te ouvir e de te seguir. Com muito prazer. Coisas. Sobre suas redes sociais, internet, e o canal YouTube Dan Tiberio, no Facebook, no Instagram, etc. Pelos meios agora que toda a gente usa. Mas era ali num tempo, as redes sociais era mal visto. Acho que ali num tempo era muito mal visto, não era bem concedido. E hoje, após pandemia, acho que as redes sociais foi o portal de toda a gente. Exato. Porque era ali que... utilizado de forma inteligente, claro. E não se perderem. É isso, muito bem. Então não se esqueçam, podem entrar em contacto com o Dan, ouvir também através do seu canal YouTube, onde vocês podem encontrar nas redes sociais Dan Tiberio, é isso? É isso mesmo. Queria passar uma mensagem às pessoas que estão a ouvir da região de Foscoa e também à família Marta, que eu tenho um primo aqui que mora em... Abel Marta, que fez a voice. Voilà, un gros bisou si nous écoute, à Amélia, sa mère qui chante très bien le fado aussi. Et puis, tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi. Et puis, longue vie. Et surtout là, qu'on espère que ce soit un rebond. O melhor está para vir. É a minha frase que eu sempre digo. Claro que sim. E um abraço a todos os ouvintes. Boa continuação e tudo de melhor para vocês todos. Igualmente. Muito obrigada. Obrigado. De seguida, vamos ficar com uma voz que nos vai já pôr a dançar. Isto é assim, o que eu estava a dizer há um bocadinho, em geral, quando se acaba um baile, uma festa, há uma música que nos põe a cantar sozinhos. E hoje, Antoine Borges, teve esta lindíssima ideia de voltar a sair esta música, que acho lindíssima. Escutem bem e voltamos já à conversa. sinceramente, quem não acabou uma noitada a cantar isto? E o pior é aquele refrão que eu não digo. Amanhã de manhã é o refrão, não é? Olá, muito bom dia, António. Bom dia, Cristina. Obrigada pelo convite. Obrigada eu de vos dizer deslocado de Paris até aqui. Como dizias, por telefone. O telefone acho que não é tanto humano como não. Presente. Então esta iniciativa foi melhor esperar um bocadinho. Claro. E estar aqui convosco já há vários anos, já trouxe aqui vários artistas. Claro que sim. E passei também para aderir ao Clube do Arconcelo. As pessoas mandam já uma pequena mensagem, uma pequena publicidade a Arconcelo. Todos vocês, todas do Paris, se quiserem fazer um dom para Arconcelo, é 20 euros por ano. Tem as informações todas no novo site da Arconcelo, não é, Cristina? Eu vi que claro temos um novo site. Temos um site que já existia, mas foi remodelado, precisava de uma nova imagem. Sim, está muito moderno, muito atualizado, tem muitas informações. Estou a fazer a autopromoção, não é? Muito bem, continua assim. Então, fala-nos lá de música. Como é que está essa música? Sabes que isto, eu já falei, isto foi um projeto há 6 anos para o Conselho de Tinhela, uma pequena aldeia lá para o fundo, trás dos montes, que ninguém conhece, só conhecem Vila Real, ou Porto, Bragança, e as pequenas aldeias ninguém conhece. Bom, claro que sim, claro. E então, como trás dos montes tem uma grande história, como sabes, são bem dos mouros, dos romanos, dos celtas, sobretudo Chaves. Chaves é uma cidade muito histórica, muito bonita até. E então, para ajudar na minha festa, decidi com o meu produtor, que era produtor há muitos anos, fazermos esta brincadeira e saímos 3 canções. Depois o bichinho picão, vou continuar. Até que estou a escrever 2 canções eu mesmo também. Muito então, bem. Já e a próxima canção dou exclusividade aqui para Arconcelo. Uma canção de 1974, estilo brasileiro, que é Viens Danser Avec Moi. Foi num single que as pessoas vão reconhecer a população portuguesa, que era Sans chemise, sans pantalon, ce soir nous allons danser. Sans chemise, sans pantalon. Conheces, Cristina? Claro que sim, claro. Então que a nova sim. É Viens danser avec moi, viens faire ton cinéma, ce soir il fait bon vivre. É com uma batucada brasileira. Ora, então, estamos à espera. Ah, vai sair no verão. Já está feita, já está gravadinha. E ótimo. Quero agradecer o Carlos Sabala, podem ir às páginas do YouTube, que é um colaborador que está no Brasil. Ele é de origem da Madeira, pais espanhóis, e nasceu no Brasil. Muito bem, uma grande mistura, mas uma que dá uma mistura. Coisa boa. E também, olha, para agradecer toda a equipa de aceitar o Dani Tibério, como claro. Já foi a vários sítios, agora também faz conhecer. E olha, já que vou fazer brevemente, quero dizer a todo o pessoal, como eu dizia sempre nos meus pequenos diretos do Facebook, vocês querem apoiar os artistas, falo de todos os artistas estilo português. Bom, há página no YouTube, quantos mais forem, melhores é. Que claro, gostem sim. Do Fernando, que gostem da Agatha, que gostem do Marco Paulo, que gostem do artista mesmo novo, apoiem. Quantos mais visualizações, melhor, assim apoiem os artistas. E é muitíssimo importante que nós apoiem-nos, porque assim, é um trabalhinho. Eu sou o que interpreto, é um pequeno projeto, vou falar muito de mim. Mas para os outros que estão há muitos anos, as pessoas dizem, não vamos à página tu, vão à página tu, apoiem, divulgam. Mesmo que gostem do folclore, ou da música popular, ou mesmo do pimba, não se deve dizer é o pimba, mas vão lá, apoiem. É assim, não juntos se deve somos dizer... mais fortes, não é? Não se deve dizer o pimba, não se deve dizer isto, não se deve dizer aquilo, mas é cada qual a sua... Entidade musical é muitíssimo importante. E eu quero destacar uma coisa, não me leves a mal, Cristina, quero dizer uma coisa. Que a comunidade portuguesa da comunicação está o blacklist, como se diz, está o fechado num portal em Portugal, por várias televisões. E quero dizer que é muito injusto e é mesmo falta de educação que as televisões portuguesas não deem acesso a novos cantores, a nova geração, sempre os mesmos. Ainda por cima, quando eu vi aí os meus títulos e disse que era um projeto, fecharam a porta. Não vou estar aqui a explicar o porquê do porquê não. Só digo mas que... é assim, é preciso mostrar, como se diz em francês, une pâte blanche, mais une pâte blanche avec de l'argent et tu rentres. Não, nem quero falar nisso, só digo, sim, se houvesse um envelope em branco, para dizer, não vou dizer explicar quanto, se houvesse um envelope em branco, cara direção, não quero dizer mal, da RTP, que me enviei o conteúdo para a Praça da Alegria e para vários programas portugueses, disseram, muito bem António, gostamos desta, pode... sim, e no fim, última semana, há 2 meses, recusaram-me dizer que não podiam me integrar na grelha dos programas. Mas olha, o bem que há é que nós aqui na Rádio Arconcelo, muito pequenino que somos, passamos todas as vozes, todos os portugueses, a nossa grelha dos programas, que seja de segunda ao domingo, porque começa na segunda, acaba no domingo. Somos todos benévolos, somos todos grandes apaixonados pela música portuguesa, e todas as manhãs, que seja a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de manhã, é somente música portuguesa. Ora, imagina, se calculas bem das 9 até às 12, todos os dias, é imenso a música que precisamos nós para não passarmos todos a mesma música. Ora, entretanto, se vocês do outro lado, têm que sair novas músicas para nós também termos aqui para alimentar, não é? Matéria, claro. Sim, eu não faço a crítica das rádios. Estou a fazer. E não é só eu, porque eu já vi outros artistas. Eu quero dizer que a RTP, que é um organismo público, que as pessoas pagam e tudo, e tem fundos europeus, tem que se dizer, as pessoas têm que saber que a RTP tem fundos europeus. Se tem os fundos europeus, quer dizer que nós também temos acesso. Nós, portugueses aqui residentes em França, não vou dizer, somos imigrantes, não gosto da palavra imigrante, nós portugueses aqui em França também temos direito, acesso ao meio de comunicação portugal, e em Portugal certos meios se adizam, algumas pessoas que se julgam senhor doutores, que eu digo, doutor. Ah, e o doutor para mim é só o meu médico. Pois, doutor da mula russa, para não ser mal educado, não se pode ser mal educado. Senão o CSA vai te cortar, não é? Eu então não quero ser mal educado. Não fales de Rússia, pá, não fales de Rússia. Não, cuidado. Doutor da mula russa, não é da Rússia. Ah, percebi mal, desculpa. Está bem. Portanto, é ficar aqui e depois vão dizer, aí o António é um bocado. Não, acho que já vi outros amigos artistas que também disseram, António também estou na mesma. Se fosse um grande envelope, então já as portas já estavam abertas. Claro que, e temos que continuar, e vocês têm que continuar sempre do outro lado. O melhor que temos é que ainda temos aquela liberdade da expressão, liberdade musical. Exatamente. E isso é muito importante. Olha, quero destacar por a campanha que tu fazes sobre a comunicação para os votos portugueses, não vou estar aqui a falar em partidos, mas digo-te à comunidade portuguesa que são cidadãos, têm direito a votar. Portanto, infelizmente nem toda a gente compreendeu isso, e é pena, porque hoje temos um direito e é pena botá-lo baixo. Pois. E quero agradecer à Arconciel, comunicam muito sobre esse assunto, eu também escutei a tua rádio, e mando um grande abraço, olha, a Luz ao Jornal também, que os apoia muito, a Luz ao Jornal. Sim, senhora, a Luz ao Jornal, um beijinho muito grande para Carlos Pereira, que faz Carlos o trabalho. Carlos Pereira, olha, é transmontano, uma pintinha transmonte, não. É todo o Portugal. Mas os nortenhos, os nortenhos são os melhores, dá com certeza que não é nortenho. Não, Cristina, eu não quero dizer que somos os melhores. Não, Portugal temos esta capacidade, de cada região tem a sua história. Sabes, eu fiz a escola em Portugal e dizia-se sempre, o nosso cantinho é sempre o melhor. Porque assim, há sempre uma pessoa que nós muito gostamos naquele cantinho, e é daí que sai aquela paixão do coração, e então é a melhor. E também mando um abraço para os Açores e para a Madeira, que as pessoas esquecem, claro, para das nossas todos. Ilhas. E, para todos. Já agora, eu mando cumprimentos à Dina Aguiar, que é uma conterrânea lá em Foscoa. E um grande abraço para todos, Angola, Moçambique, Macau, Brasil também. Todos os portugueses, todos de todo portugueses. Lado. Somos os melhores do mundo inteiro. Olha, é uma publicidade que eu há uns anos escutava. Somos os melhores. Muito obrigada. E obrigado, ficamos umas últimas palavras, Dan, uma última palavra aqui ao nosso auditório, para eles saberem como entrar em contacto contigo, e umas palavrinhas ao nosso auditório. Então podem encontrar o meu trabalho no YouTube, nas redes sociais, Dan Tibério, etc. E foi um prazer estar com vocês esta manhã, que ainda é de manhã, 11h22, e obrigado a todos, e o melhor está para vir. Claro que sim. Bom, e contamos convosco. E uma última palavra, Cristina. Quero agradecer toda a vossa equipa e continuo a apoiar. E mando um grande abraço para Tinhela, Trás-os-Montes, Alto Douro. E obrigada por tudo. Obrigada pelo vosso carinho nas redes sociais, que me aceitem o meu pequeno projeto. Eu digo que sou um intérprete e é um pequeno projeto que eu gosto muito. Espero que gostem. Vão apoiar a YouTube, a minha página Antoine Borges, e vão apoiar todos os artistas. E encore, bonne journée à vous tous. Merci pour votre fidélité. Merci pour la radio qui m'a invité. E à bientôt. À bientôt. Música, e ficamos com Libertar e a Liberdade. Dan Tibério. Haja adrenalina, paz e emoção. Música latina, vamos lutar. Muito mais amor. Libertai, libertai, libertai a liberdade. Libertai, libertai, libertai a liberdade.

Ficamos na voz de Christian com Azul e a música pedida da parte de Jerome para todo o seu auditório, família, mamã, papá e todos eles. Uma manhã que eu te encontrei, quando a brisa besava tu dulce piel. Ojos tristes que al ver adoré la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé. Azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Azul, rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, así como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago en el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, así como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Azul, es que este amor que o coração está em brasa e foi pego de surpresa, tá com medo. Deus me proteja se cair numa emboscada. É que a vida é mestre em armar ciladas, mas percebo que aqui dentro tá tomado. Saudade, é que estou apaixonada de verdade. E este alguém não se apaixonou por mim. Senhor, valeu esse encontro que se tornou poesia. Este amor são notas da minha melodia. Quem sabe a canção mais linda que o Senhor me deu. Saudade, é que estou apaixonada de verdade. Este alguém não se apaixonou por mim. Vou conservar esse amor dentro do peito, pois te amar do jeito que te amo é meu direito. O destino foi quem te trouxe para mim. Deus, estou morrendo, estou sofrendo de saudade. É que estou apaixonada de verdade. E este alguém não se apaixonou por mim. Verdade. E esse alguém não se apaixonou por mim. Me apaixonei por ti e você nem percebeu. Quando quis desabafar, conversei com Deus. Sim, senhor, e vamos então conversar, mas conversar a sério. Agora ficamos na voz de Nuno Portugal, e Nuno Portugal vem-nos cá apresentar o último trabalho e falar de muitas coisas. Escutem bem. De um tempo que não vai. A tua foto é o que mata a saudade deste bueno que nunca te esqueceu. Ai, se eu pudesse regressar lá no passado e reviver tudo o que vivi do teu lado, daria mais valor no amor. Apagar. Se essas paredes falassem. Um muito bom dia no nome. E já agora agradecer pela oportunidade de estar aqui a falar um bocadinho deste meu novo trabalho. Prazer o nosso e grande surpresa, que faz bem isto, que adoro sinceramente, sou fã. E adoro destas prendinhas assim, como dizia há bocadinho, isto é pior que Natal, recebê-los cá para mim é bom, porque é assim, vocês mandam-nos as músicas e tudo, mas cá recebê-los na rádio para nós, para mim, pessoalmente, é muitíssimo importante. Obrigada. Ora, essa eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito bem, mais um novo trabalho então. É verdade, tem sido um passo de cada vez e firme e tem sido, de facto, este tema novo, Se Essas Paredes Falassem, tem dado que falar. Tenho feito bastante promoção em televisão, em Portugal, e, de facto, convido toda a gente, todos os ouvintes, a irem até o YouTube, marcarem Nuno Portugal e verem o videoclipe. Foi lançado pela Editora Espacial, onde eu me encontro. Neste momento a ser promovido por a editora e portanto tem sido uma música que tem dado mesmo que falar, tem sido de agrado de todos os ouvintes. Muitas vezes se diz, ai, se essas paredes falassem, muitas vezes mais vale que as paredes não falam, não é? Sim, eu acho que eu tenho, desde que comecei a carreira, tenho feito portanto canções e tenho covers também, onde eu conto lindas histórias. E isto é mais uma história, penso que fazerá parte de muita gente, acho que muita gente deve ver nesta história e é daí, juntando o ritmo comercial e o meu estilo sertanejo, acho que vai em encontro de todos nós, não é? Muito bem, e faz bem, e temos que continuar após esta pausa que nos afetou a todos. Mas afetou, mas foi o que eu disse ainda há bocadinho também, afetou num sentido, mas também noutro sentido, talvez vocês encontrassem tempo para coisas que já há muitos anos que não tinham. Não será verdade? É verdade. Eu em Portugal, portanto, faço só trabalho com banda. Somos 20 e qualquer coisa pessoas em palco. Tem um cenário lindíssimo onde estes 2 anos de pandemia, que é uma palavra de pandemia que já custa falar, mas o que é certo é que tivemos 2 anos parados. Deu para fazer coisas engraçadas, coisas bonitas, portanto, desde os cenários, desde de escolher as canções, mais a pormenor e outras coisas que, se tivéssemos no nosso ativo, não iríamos ter tempo para refletir tanto e escolher tanto as coisas a pormenor e, de facto, a pandemia veio afetar todos nós, mas também veio trazer o outro lado, portanto, de fazer as coisas com mais calma e pensar em coisas. Tive que, como se lembra, estou infiltrado também num projeto de Natal onde estive com o Malhoa, com o Paulo Ribeiro, o Will Soto, portanto um projeto que também deu para que na pandemia deu para nós pensarmos e juntarmos também, portanto é isto que a pandemia também não podemos olhar só para o lado negativo, mas sim também para o lado positivo. É isso, muitas vezes eu sei que no início, quando comecei a receber as pessoas cá, houve um cantor que me deu mesmo para rir, que eu disse, não me tinha dado conta que os meus filhos tinham crescido tanto, porque andava sempre lá fora, andava sempre de palco em palco e a trabalhar, e na verdade trabalhar à semana, ao fim de semana, subir ao palco e tudo, e quando entrei definitivamente para casa por causa desta pandemia, dei-me conta que tinha um adolescente e não uma criança. E é verdade, muitas vezes temos uma folia, isto é uma vida de doidos, que há uma paixão e que há que trabalhar ao lado e há que sair e há que fazer tudo isto. De verdade, não há tempo para tudo. E é o que eu digo, muitas vezes a pandemia deu com que tivéssemos tempo para passar tempo com os nossos. E acho que isso foi importante. Sim, sim, sem dúvida. Se me permitir as suas palavras, acho que está tudo dito em poucas palavras, não é? Acho que olhando à família, a parte familiar e olhando também ao trabalho em si, fazer como há pouco eu disse, fazer as coisas com mais calma e pensar bem o que vamos fazer e o que é que vamos lançar, eu acho que a pandemia deu tempo para isso. Deu tempo para muito e para muito mais, não é? Nuno, deixa cá então umas palavrinhas ao nosso auditório para saber como, quando te encontrar em contacto contigo, ouvir as tuas músicas, descobrir isto tudo. Conta-nos tudo. É verdade, portanto é muito fácil, é só as nossas redes sociais, acabam por ser um passo direto para nos encontrar e portanto é Nuno no oficial, página oficial, tem Nuno Portugal, página oficial, tem o Instagram também, tem o site, Nuno Portugal, como já sabem, é 2 anos no final. E tem lá todas as novidades, onde eu vou estar e todos os envolvimentos, as músicas novas que vêm, os CD, essas coisas todas. Portanto, todas as novidades irei sempre postar e depois de seguirem saberão de onde é que eu ando e o que é que eu ando a fazer. Muito bem, e saber as novas músicas, justamente. Exatamente. E aqui está esta que estamos hoje aqui a passar e por acaso lindíssima, mas muitas mais, porque Nuno já há quantos anos canta? Eu canto desde 18 anos de idade. Eu já nasci em família, portanto, de artistas, digamos assim. Eu, desde pequenininho, que ouvia muita música em casa. E acho que isso foi uma preparação para eu me lançar a solo. Eu estou a solo praticamente só há 6 anos. É verdade, tem sido um caminho sempre na mesma direção. E acreditar que daqui a 10 ou 15 anos irei ser reconhecido por isso. Porque é preciso é trabalhar bem, fazer as coisas bem feitas. Tem que ser. E então a partir daí acho que o fruto depois só será vitória e sucesso. É isso que eu tenho trabalhado para isso. Muito bem, e o que mais desejamos é que esse sucesso e essa vitória chegue e que todos os nossos ouvintes gostem e apoiem então toda esta música. É verdade. Hoje eu sinto-me, deixa-me só acrescentar, sinto-me muito feliz o facto de depois desta pandemia vir cá a ter com os nossos imigrantes. Que é uma das coisas que eu adoro, é vir trazer a boa música portuguesa até eles e o carinho, porque eles também merecem. E da forma como eles também nos recebem é tão gratificante, é enorme, é enorme gratidão para todos eles que me escutam. Portanto, meu muito, muito obrigado. E para nós também é uma prendinha que vocês trazem, trazer o português de lá até cá. Uhum. É muitas vezes que eu digo isso e, na verdade, nós imigrantes que passamos o dia inteiro a falar francês, uhum, e que temos, que é obrigatório para os nossos trabalhos, mas de vez em quando ter cá vocês, nós temos aquele cuidadinho de falar aquele autêntico português e não passar um francês ao meio. Uhum. E na verdade é um bem que vocês nos trazem, porque não sei, vocês trazem uma coisinha que vocês não sabem o que é, mas é, olha, vem de Portugal, fala-se das coisas de lá, falou-se, uhum, um bocadinho, aquele cheirinho a Ponte de Lima, pois, aquele cheirinho, aqueles cantinhos todos, para nós sabe bem ouvir, não é? Sabe bem. Bem, sei que hoje é muito mais fácil, que há tempos atrás a saudade era mais, uhum, mais presente. Nós hoje a saudade espalha mais. E é graças verdade também a vocês todos. Muito obrigado. Obrigada eu. E aqui fica então uma mensagem e vamos ficar com o Nuno Portugal, Se Essas Paredes Falassem, que é para vocês pensarem bem, ir lá descobrir então na página do YouTube. E um muito obrigada, Nuno, um beijinho muito grande e um até breve. Muito obrigado eu pela oportunidade, até breve. Obrigado. Até breve. E ficamos então com Nuno Portugal, Se As Paredes Falassem. Esquecer alguém, aquele quarto onde tinha a nossa cama, só tem lembranças de um tempo que não vai. A tua voz é o que mata a saudade deste bueno que nunca te esqueceu. Ai, se eu pudesse regressar lá no passado e reviver tudo o que vivi no teu lado, daria mais valor no amor. Precisava nem eu sei, nunca mais vou se apagar. A tua foto é o que mata a saudade deste bueno que nunca te esqueceu. Ai, se eu pudesse regressar lá no passado e reviver tudo o que vivi do teu lado, daria mais valor no amor que querer. Se essas paredes falassem, teriam tanto para contar. Aqui nós fizemos amor, nosso ninho multicor, nosso canto, nosso lar. Se essas paredes falassem, não precisava nem lembrar. Este cantinho onde te amei, tem lembranças que eu sei, nunca mais vão se apagar. Este cantinho onde te amei, tem lembranças que eu sei, nunca mais vão se apagar. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Hey, que nos siga más y simulando. Tus ojos casi puedo hablar. Tú me dices lo que estás pensando. Hey, no me digas que te sientes mal y que este sitio no te está gustando. Solo faltan unas copas más. Te saca a gustar con las un montón, pero cuando está en la disco y la pone en reggaetón, ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Cuando se ressentir uma traição. Em troca de carinhos, magoaste tanto o meu coração. Perdão já não existe, já sofri demais e cheguei ao ponto e já não sei o que é o amor. Continuo a jogar o teu jogo, cá estarei para ver. Que Deus me dê saúde, que na tua vez também vais ver. Os dias ficam mais negros. Já não encontrava as palavras certas. Chega de traições. Perdão já não existe, já sofri demais e cheguei ao ponto. Eu já não sei o que é o amor. Continuo a jogar o teu jogo, cá estarei para ver. Que Deus me dê saúde, que na tua vez também vais ver. Nunca pensei em amar assim alguém. Ressentir uma traição. Em troca de carinhos, magoaste tanto o meu coração. Ignorar quem dá valor. Eu dou o coração. O teu fica tão partido. Já não sei o que é o amor. Continuo a jogar o teu jogo, cá estarei para ver. Que Deus me dê saúde, que na tua vez também vais sofrer. Perdão já não existe, já sofri demais e cheguei ao ponto. Eu já não sei o que é o amor. Continuo a jogar o teu jogo, cá estarei para ver. Que Deus me dê saúde, que na tua vez também vais sofrer. Também vais sofrer. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Amor diz que é bom pra namorar, tem muito espaço. Claro, tirar fotos é isso que nós muito gostamos e tudo isso, muito obrigada a vocês, obrigada por esta manhã cheia de emoções, cheia de visitas. Mil desculpas ao Sr. Mário que não teve oportunidade de o receber. Sr. Mário, entre em contacto novamente comigo porque estava muita gente hoje de manhã e não foi possível falarmos, mas ficou cá no meu cantinho que eu vi-o passar de longe, me vi-o passar. Obrigada a vocês, obrigada a quem hoje se tornou sócio novamente, a minha mensagem passou e fui até às vossas casas, é isso o mais importante. Também um beijinho muito especial para quem hoje está no consulado de Portugal, aqui no consulado honorário de Orleans. Estas quatro pessoas que estão presentes hoje, para quem decidiu votar em presencial, obrigada a vocês, um beijinho muito grande à Goreta, ao Paulo, à Natália, à Maria, todas aquelas pessoas que obram para que fazem tudo e metem em prol o nosso consulado para também nunca vá abaixo. Muitíssimo importante, e não se esqueçam, comunidade portuguesa, que se nós do nosso lado não fazermos nada, o consulado daqui a alguns anos vai ser em Paris. Não se esqueçam disso, sim senhora. Há que votar e há que dar palavra em como somos imigrantes, mas existimos, isso é muito importante. Beijo grande, um excelente fim de semana e para a semana cá estarei novamente. Para a semana um convidado também gosto muito, Sr. Semedo, que é o presidente do futebol internacional cabo-verdiano, onde vai haver um grande jogo cá em Orleans. E o Sr. Semedo, o presidente do clube dos cabo-verdianos de Cabo Verde, especialmente do Cabo Verde para o futebol, estará presente aqui nos nossos estúdios. Beijo grande, bom fim de semana, tchauzinho e então até para a semana. Cá estarei novamente com vocês. Tchau! quando é mais pessoal. Uma saudade. Dizia no meu tempo de liceu, azar ao jogo, xissa que é demais. Xissa que é demais mesmo. Então, e portanto, há uma coisa que... Xissa que é demais no sentido, eu devo dizer, lá está, um dos problemas é estar a produzir ao mesmo tempo que se está a cantar, às vezes. Sim. É a pessoa gravar um fado com 7 minutos e não se aperceber. Eu bem que eu ia repetindo, que isto foi muito gravado na base do vivo, como tem que ser o fado, não podia ser de outra forma. Mulher, mas grava lá os fados de 7 minutos que quiser. Tá e pronto. Mas cansa muito, e, cansa muito e não um selinho de guitarra no meio nem nada. Pois não. Só há aqui, Só há aqui um verso com o qual eu discordo profundamente. Conta-me. Que é quando tu dizes a certa altura, talvez não saibam quem é que está a cantar, porque a mim não me ficam grandes dúvidas. Estás a ver como é, porque a letra não é mesmo. Eu sei. E tu vês como tu és perspicaz. Vês? Eu a ti não te consigo enganar. Não é enganar. Não, conseguir, ainda consigo. São aquelas subliminarzinhas que eu gosto. Ora, muito Dulce, bem. Mas é mesmo verdade. Ou seja, tu perdes mesmo a noção. Estavas a dizer, isto de produzir e cantar ao mesmo tempo, eu às tantas não tinha a noção que eram 7 minutos. Perdes mesmo o pé porque estás tão embranhada. Neste caso perdi, não é? Porque... Mas gostavas que tivesse sido menos. Mas se calhar tinha feito a mesma opção, quem pois. Sabe. Mas pelo menos tinha feito consciente, não é? Era diferente. Okay. De resto, haviam coisas mais do que previstas, não é? O arranjo todo na língua das canções estava feito há imenso tempo. Por acaso tinha escrito para, se não me engano, o Boé e violoncelo, aquelas duas vozes que estão, as duas guitarras portuguesas a fazer naquela transição toda. Na transição. Nessa parte. Aquela parte, essa mesmo, a parte instrumental. Mas houve outras, por exemplo, os fados, não é? Claro que houve coisas que combinámos, houve coisas que combinámos na altura, que surgiram na altura, porque o fado vive muito disso. Podemos combinar ali uma... No Soledade houve um cuidado extra. E existe ali também um respeito imenso pelo compositor. Porque na altura, quando ele estava a expor o tema à Amália, no piano, aquele fraseado que ele faz. Está enquanto a tocar no piano. É o mesmo que está no, tanto no solo como na entrada dada pelo contrabaixo. Para haver também trazer essa memória e fazer com que as pessoas vão procurar também esse vídeo. Fiquei contente de saber da gravação ao vivo também no Coliseu. Existe esse tema. E não sei, estou curiosa porque descobri lá uma versão. Diz ensaio, Soledade, Amália Rodrigues. E não sei o que é que está a tocar aquele piano. Não sei se está no YouTube. Mas não se ouve. Mas não se vê. Ouve, não se vê. Não se tem vê. Lá uma foto, não se vê quem é, nem diz nada, não sei o que é que está lá no piano. Soa incrivelmente bem, merecia a pena. Enfim. Podes ir lá comentar, pode ser que alguém volte a ti. Merecia a pena. E tens recuperar, não é? Sim. O som, porque é possível. Terás várias sumidades que te podem elucidar quanto a quem está a tocar piano, desde o David Ferreira ao Vítor Pavão dos Santos, especialistas em Amália, felizmente há vários. E agora, para algo completamente diferente, vou citar os Chutes e Pontapés, que dizem qualquer coisa como de Bragança a Lisboa, são 10 horas de viagem. No teu caso, são anos de viagem, ou seja, fiquei a saber recentemente... Foram. Tem sido. O que é que te deu para mudares tão completamente a tua vida? Porque é a mudança de Bragança para a zona de Lisboa. Não te vou perguntar onde é que vives, nem pedir-te a morada e o código postal. E também para, pelo menos, pôres em posio os discos autoeditados e voltares a uma editora grande. Eu sei que as respostas devem ser múltiplas, mas estás à vontade, não temos pressa. Está bem. A começar, os meus filhos. Não quer dizer que não pudessem continuar ali a educação deles, mas havia algumas áreas, sobretudo música, no caso do meu filho, e artes plásticas, no caso da minha filha. Não quer dizer que não exista, mas tanto um como o outro tinham vontade de vir. Mais concretamente, para o pé da avó da minha mãe, que entretanto foi operada mesmo antes de fechar tudo, não é? Do primeiro impacto. E eu fiquei com imenso medo, comecei a pensar naquilo tudo e pensei, bom, está na altura disso para o pé da tua mãe, ela não queria vir para o pé de mim. Os meus filhos queriam vir para baixo também, então tudo fazia sentido, só o meu marido é que não queria, realmente. Eu também já queria, porque quero ver toda a gente bem, queria realmente estar mais perto da minha mãe para poder estar mais presente, não é? Embora esteja sempre meu irmão, mas estar mais presente, perto dela. Foi muito tempo que perdemos, não é? E depois o tempo não para. De forma que... Mas, quer dizer, está sempre ali um moinho arraioso à espera que eu vá para lá não estar. Olha arraioles, olha. Mas olha, uma coisa mais longe ainda de Bragança. Mas agora vou a Bragança não estar. Tenho saudades de lá ir e tenho, sei lá, muitas pessoas que gosto, não é? E tenho muito boas. Não sei onde é que eu vou parar. E sem, apesar de tudo, é perto. Sem querer devassar. Nunca vou parar assim num sítio mesmo. Sem querer devassar a tua vida, o salvo erro, e as minhas contas podem estar perfeitamente erradas, mas o Zé, o filho mais velho, tem 20 anos e a Maria exatamente, tem 13. Eles feitinhos é em janeiro, os dois aquáriozinhos um atrás do outro. E o Zé volta a ser músico convidado no disco da mãe. Pois é, pois continua, ainda bem que ele lá esteve no final, que nos ajudou imenso a mim e ao João, na edição e tudo. Em que já agora? Caramba, na edição e na escolha de muitas coisas, não é? A priori para além do que tocou, ouve-lo a priori no sentido de pedes-lhe para participar ou porque ele participa, ouve-lo? Olha, acontece tudo ao mesmo tempo. Até porque nós temos uma relação muitíssimo próxima e da mesma forma como eu por vezes entro no trabalho dele, que é um trabalho muito próprio, ele entra no meu, é uma coisa automática. Nós estamos a falar como estamos a ouvir música ou como tivemos agora, por exemplo, há bocadinho a ouvir, às vezes ele mostra-me outras coisas como tivemos há bocadinho as duas naquela audição e tem sido uma aprendizagem. Eu tenho tido muito cuidado dele quando era pequenininho. A paixão dele eram os instrumentos todos, de forma que eu não comprava instrumentos muito, muito caros, obviamente, mas ele teve um trompete, tocou tudo. E era do tipo, trompete, tipo, pumba, logo som. E, mas depois realmente depois fez rock school, bateria, mas também toca piano, toca guitarra, faz as músicas dele. E a primeira vez que ele me mostrou, ainda estava em Bragança, foi o que, há 2 anos atrás, ele a cantar um tema dele, e eu não reconhecia a voz. Aí ele mostrou já gravado. Mostrou. Já gravado, assim, é uma vela de costas. Exatamente. Eu tive tanta vergonha de uma coisa. Porque eu nunca o tinha ouvido cantar. Ouviu a cantadora e tal, assim, como quem não está. Claro. Assim, o seu filho, quem é que está a cantar? Assim, a mãe, então, não sou eu. Assim, desculpa, isto és tu a cantar? Isto és tu a cantar? Pumba, ok, vamos lá embora.